Boa noite, meus amigos. Como podeis ver, hoje a minha intervenção é puramente profilática. Como uma vacina para levardes uma pequena injeção de bom senso. Com humor não se brinca. Humor. Humor. Não se brinca. Brinca. Humor. Com humor. Não se brinca. Humor. Humor. Em Portugal. Humor. Humor. Com humor. Com humor. Não se brinca. Humor. Humor. Humor. Humor. Com humor não se brinca. Humor. Humor. Pedimos desde já desculpa se por momentos o caríssimo ouvinte pensou que tínhamos Herman José no nosso programa. Vai acontecer de certeza, mas ainda não é hoje. O convidado de hoje é o autor, isso sim, da personagem que acabamos de ouvir. Mas já lá vamos. Em primeiro lugar, é preciso recordar a entrevista que fizemos na passada semana ao Estoneza. Ora ouçam. Deixem-me fazer esta pergunta que vai soar estranha. Existe humor negro em Angola? Eu sinceramente algumas definições, né? Isso também tem a ver com a própria realidade que nós estamos tipo na Europa e nos Estados Unidos, porque há um grande debate sobre a questão racial, né? É uma questão que nós não temos em Angola. Então, às vezes, quando se fala muito do humor negro, daquela agressividade que se tem em palco, tanto para falar de assuntos raciais ou de outras... Sim, ou de morte, ou pedofilia. Pedofilia, coisas mais sensíveis. São assuntos que no nosso dia-a-dia não rolam assim tanto. Os nossos novos amigos, o Estoneza. Muitos só o conhecem do prolongamento e das épicas batalhas que tem à segunda à noite com Pedro Guerra. Mas a verdade é que José de Pina é um dos mais antigos e, convenhamos, mais brilhantes argumentistas de comédia deste país. Ora, como tal, nós não podíamos deixar de querer entrevistar este dinossauro, bastante mais simpático que a sua própria aparência. Já explicaremos, Pina gosta de ter um ar duro e intimidatório. E olhem que intimida! Os nossos estimados ouvintes, é assim que se devem tratar os ouvintes, estarão recordados, por exemplo, do Contra-Informação, do Bobby, do Tareco, ou da personagem de Diácono Remédios, tão bem interpretada por Herman José. Ou mesmo do Major Alvega. Pois é, José de Pina é autor destas e de muitas outras personagens, mas é também dono desta cabeça que irão ouvir falar a seguir. E assim, encontramos no nosso já habitual Palácio Vila Galé de Passo de Arcos, em dia do aniversário de Pina. Lamentavelmente não lhe cantamos os parabéns porque eu e o Nelson não somos propriamente roxinóis. E também estávamos ali sozinhos. E parecia mal. Bem, o Nelson diz que é roxinol, mas eu não acredito. Mas no entanto, para que Pina não diga que nada lhe fizemos, até porque pode guardar algum rancor, vamos aqui colocar-lhe alguns segundos da canção Parabéns com a voz de António Sala. Se isto não é a melhor prenda de aniversário de sempre, então não sei qual é. Parabéns a você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Pronto, já chega, também é suficiente. Parabéns, Pina, e a todos aqueles que fazem anos hoje. Não no dia de Pina, mas no dia em que estão a ouvir esta entrevista. Se fazem anos hoje, fiquem a saber que nós não nos esquecemos e já agora fiquem para o final desta conversa porque irão ter uma surpresa surpreendente. Juro que vão. Pina, porquê que os humoristas se têm tanto? Porquê que nos... Epá, eu por acaso hoje me chateio, meu. Porquê? Não sei porquê. Há uns clássicos, que é aquelas duplas que depois chateiam-se, na altura chateiam-se. Ah, mas não, mas foi nesse... Discordâncias. Ah, chatear entre uns com os outros. Sim, sim, sim. Ah, eu por acaso não sou muito disso. Mas já assisti a cenas inacreditáveis. Podes revelar? Como, por exemplo? Epá, não, isso é... Sem dizer nomes, vá. Epá, aquele o pátio das expressões fictícias foi uma coisa inacreditável. Um dia, Um dia, quando se escrever assim um livro. Sobre... Ah, pensa que ias contar uma história. E agora ia contar a história. Uma coisa bombástica, não, sim, não. Sim. Não, não é isso. É porque não vou agora estar aqui a contar coisas de colegas, assim que. Não... Como é que era trabalhar? Mas nada de. Sim. Foi mais maluquices do que outras coisas. Como é que era o ambiente nas produções fictícias? Era. Porque, não, desculpa, há sempre aquela ideia de. E é uma coisa que eu também te quero perguntar: se faz falta ou se é possível haver umas novas produções fictícias no modelo em que vocês tinham, em que vocês trabalhavam. Mas acima de tudo, há essa mitologia das produções fictícias. Como é que era o ambiente? Bah, o ambiente. Aquilo foi um momento. Aquilo parece uma conversa de. Já dos velhotes, mas não é mesmo. Mas porque aconteceu? Aquilo foi. Calhou. Obviamente não estava programado, não é? O Dr. Silva, quando se lembrou daquilo, e depois me chamou a mim na fase inicial, com o Viterno, não nos lembrámos daquilo. E depois as circunstâncias da nossa sede, primeira sede, ter aquele pátiozinho, e depois houve assim uma série de circunstâncias, criou-se, e depois. As pessoas fictícias foram realmente, epá, mas isso a culpa não é de ninguém. Olha, o mérito é do Nuno, claro, que começou aquilo, um tipo de trabalho criativo que tirando as agências de publicidade não havia. Era mais ou menos um modelo de uma agência, mas que fazia coisas para televisão, humorísticas, não a publicidade. Epá, e havia aquele ambiente ali no pátio, epá, e depois nasceram coisas inacreditáveis ali. Por exemplo, assistimos ao nascimento do Gato Fedorento, que foi ali, através do blog Gato Fedorento, as cenas do Marco. Podias ter feito parte do Gato Fedorento. O Conto de Informação. Não, não, porque eles quando entraram, eu e mais malta já estávamos com o comboio andamento, eles criaram ali uma onda deles, como dizer, eles já eram para a segunda geração ou terceira até, grupo, não é? Eles eram um grupo lá dentro? Não, primeiro entrou... Quem trabalhava nas produções fictícias, na verdade, o Ricardo, o Zé Diogo, não é? O Ricardo, o Zé Diogo, e depois... Não, primeiro acho que até entrou... Era o Miguel Góes, não era? Era o Góes e o Ricardo. Exatamente. O Góes e o Ricardo. Era uma dupla. E depois, depois através de um foram chamar o outro, e o outro chamou o outro. Exatamente. E depois entrou. Eu acho que o Tiago nem sequer esteve nas produções fictícias, ou então foi chamado pelo Ricardo porque era colega de faculdade. Foi, era colega de faculdade. Exatamente. Era assim uma coisa. Na Católica. Jogava a bola com ele. Não, Ricardo, era colega de faculdade na Católica. Isso eu sabia. O Ricardo, quando chega lá com o Góes, já o comboio estava em andamento, portanto, pois. É natural que eles tivessem mais... Uhum. É normal. Claro, claro. É normal, isso, é normal. Nada especial. Portanto, assistiu-se ali a coisas, desde coisas do Herman e para a rádio, uhum. Contra a informação e grandes palhaçadas ali, bocas uns para os outros no pátio, aquelas picardias, mas porreiro. Às vezes uns pneus a arder dentro da coisa e coisas do género, mas essa história já se sabe por aí, não é? Mas tudo porreiro, grandes, ou seja, bem, grandes campeões. É pneus a arder. Mas essas histórias já se sabem por aí. Mas que histórias são essas de pneus a arder? Eu nunca ouvi. Um dia vão saber. Um dia. Muito Otávio Machado, não. É um bocadinho Otávio. Não, era que aquelas. Às vezes havia noitadas, deadlines muito apertadas e grandes noitadas de trabalho. E depois passavam-se coisas às 3 da manhã incríveis naquele pátio. Está lá uma, cara. Nós já ouvimos uma história contada pelo Quadros aqui, que das tripas no. Que eles puseram as tripas a escrever textos e eles foram esgabilhar durante um bocado. O snooker, aquela mesa de snooker, era uma tentação. Grandes campeonatos de snooker, a dinheiro e tudo, não é? Uh-huh. Ainda bem, os ministros das finanças na altura, porque aquilo devia-se cobrar impostos por cada transação. Qualquer coisa aquilo. Pá, e depois é que nós sabíamos que a deadline era às 10 da manhã no outro dia, então podemos estar a jogar se não quer até às 2 da manhã, não há problema, depois a gente escreve aquilo, não sei, mas sim, é bem. Pá, essas coisas a arder e maluquice, isso, pronto, já a partir de determinada hora. Há uma coisa curiosa que é quando me lembro dos anos 80, anos 90. E quando me lembro, por exemplo, das redações, dos sítios dos publicitários, lembro-me sempre dessa ambiência, lembro-me sempre de ver muito fumo, Ah, sim. Álcool, whisky, de preferência, que era a bebida oficial dos anos 80, 90, não é? Era. Tipo, era. O jornalista, não é? quando penso assim no jornalista, sempre quando penso assim num jornalista, lembro-me sempre do Assis Pacheco. Não quero dizer agora vou dar esta imagem, eu nunca vi o Assis Pacheco assim, mas imaginava-o. Uma espécie de Bukowski, não é? Sim, uma espécie de Bukowski com o seu copo de com gelo e whisky. Duas pedras, né? Whisky, sua máquina de escrever, ora vamos a isto, isto tem que sair, vai ser genial, não é? E no meio daquele caos, talvez com a pressão, que é uma boa pergunta para fazer, se funciona ou não bem com a pressão, mas naquela altura parece que toda a gente funcionava bem com a pressão. Pá, e reunir-se, ninguém pode sair daqui antes das 2 da manhã, isto é o caos total, mas estamos aqui todos juntos, e agora... Eu agora não vejo tanto isso. Também é verdade que não frequento tanto esses sítios. Mas eu acho que os sítios agora... não se pode fumar lá dentro. Não. É impensável estares a beber num sítio, não é? Que pois. É alcoólico. Na altura não havia essa coisa. Este gajo é alcoólico, não estás a beber aqui dentro. Pois. Hoje em dia és logo apontado. Claro. Estás a beber aqui no trabalho. Havia assim uma série de garrafas no frigorífico e tudo. Pois. Sim. Não, agora não. Agora não dá. Eu já não estou numa redação há alguns anos, mas estive entre 2008 e 2013... E era muito clean, muito soft, ninguém se portava mal, nem havia muito barulho. Pois, quase que é preferível trabalhar em casa, não é? É, quase isso. O problema é que isso está mesmo a acontecer, não é? Desapareceu porque as pessoas começaram a trabalhar em casa. Aliás, exatamente. A minha pergunta vai nesse sentido. Achas que de um certo modo a própria maneira de trabalhar o humor mudou com o facto das pessoas agora já não estarem tão juntas? Mas que mudou. As pessoas já não escrevem juntas. Mas que mudou. Pois é. Mas que mudou. Eu recordo, eu não sou nada saudosista, mas aquele ambiente, epá, faz brotar ideia, epá, aquilo é bom, uhum. É bom, aquelas notadas, por exemplo, em relação à pressão, eu dou-me bem, a minha relação com a pressão é uma relação, uma mistura de sentimentos, eu detesto o stress, fico doente, porque eu... Gosto muito de, antes de fazer um texto, gosto muito de investigar, estou a fazer uma piada sobre não sei o quê. Epá, eu tenho que ler sobre aquilo. Claro. Se não cometo uma gafe, mas é a pior coisa que pode acontecer a um humorista. Isso acontece. Era... Já te aconteceu? Epá, aconteceu para aí ao longo destes quase 25 anos, já vai, olha, 25 anos este ano. Aconteceu para aí 2 vezes no máximo. Pá. É muito aborrecido, eu fico doente com isto. É quando tu não investigas bem e depois estás a fazer uma piada de um pressuposto está errado. Depois, ignorante, não sei o quê. Eu vejo alguns humoristas a meterem-se, querem fazer a piada rápida. Exato. E depois não leram bem e depois aquilo é ao contrário e a piada não resulta. Ou seja, eu tenho esse stress. A deadline para mim é sempre uma coisa angustiante porque eu preciso um bocadinho mais de tempo que eu gosto mesmo de ir ali ao ponto. Por outro lado, e eu com a idade, epá, eu cada vez, não sei porque, vou adiando mais procrastinar cada vez mais, epá, eu fico maluco, é uma automutilação que eu detesto, deadline, começo a protelar e depois à bruta escrevo e aquilo safo-me sempre. O problema é eu tenho um dia tenho que passar uma grande vergonha e não conseguir fazer para tomar juízo. Mas, mas vou conseguindo fazer. E dessas grandes noitadas, por exemplo, em casa do Nuno Artur Silva, no célebre Restchão, Cave, da Lapa, eu, o Viterbo e o Nuno, ainda nos primórdios... E o Rui Cardoso Martins também, não? Exatamente. Mas numa noitada, numa fase, mas nesta fase da noitada... Pá, houve uma noitada, estávamos a escrever para o Herman, nós estávamos e para a rádio e tínhamos que escrever 5 textos, é o texto da segunda, da terça, da quarta, da quinta, sexta-feira, e faltavam-nos 2 textos. E pá, 2 textos, eram para aí 4 da manhã e tínhamos estado na rádio comercial às 10, com os textos escritos. Uma direta em cima, estávamos desesperados. Pá, e sacámos ali 2 textos para o Herman. Um foi... cenas de um funeral, em vez de ser cenas de casamento do Guilherme Leite, foi depois até do sketch na televisão, e um que até na altura me lembrei que o Herman fazia bem, aquilo do boneco Donald. Ah, sim. E eu fui para um canto e comecei a fazer uma radionovela com um boneco ventríloco, quer dizer, um ventríloco na rádio. Tu não viste aquilo bate certo ou não? Pá, e aquilo foi engraçado, o Herman adorou, não sei o quê. E pá, uma coisa escrita. Sim, ali assim. À bruta, né? Duas horas antes, e fomos todos com umas grandes olheiras para a rádio comercial. Com a tal pressão de que falávamos há pouco. É a tal pressão. Uhum. Às vezes é bom, às vezes é bom. A pressão às vezes é bom, obriga-te mesmo a ir. É como tu. Uhum. Pega-me em ti e vai lá e tira-te para a piscina. Estás com frio, então vai já para a piscina. Uhum. É bom. Eu não sei se atualmente como é que se trabalha. Tanto porque agora cada vez há menos programas de humor na televisão, um problema de orçamentos, é, por exemplo, a SIC Radical já praticamente não tem nada, de vez em quando a SIC Radical acho que só consegue fazer um programa por ano. Não há dinheiro? E não há dinheiro. Pois. Pá, não há mas dinheiro. O humor é assim tão caro. As generalistas não há, só a RTP agora é que tem. Sim. É o dono disto tudo, não é? Ainda é, tem. É. Pronto, que é um programa mainstream, um canal generalista, pronto. Estás a dizer que ninguém arrisca no novo humor, não é? Isso não há. Não há o quê? A vontade. Não há... Não há grana? Não há, exatamente. E será que há público? Ou seja. Espera lá, espera aí. Mas vamos cá ver. Não há. Há grana. O problema é que a opção prioritária para essa grana não é o humor. Pois. Pois, também é um bocado isso. Eu não sei o que é que se passa. É isso. Claro, é isso. Houve uma onda de humor da televisão que depois os humoristas começaram a fazer a duplicarem-se para espetáculos ao vivo. Houve muitos que apareceram na televisão e começaram a experimentar os espetáculos ao vivo. Uhum. Neste momento é só espetáculos ao vivo. Sim. O que eu sinto do meio. Sim, sim, sim. Só espetáculos ao vivo. Mas ninguém consegue viver. É como os artistas rock, não sei o quê. Já ninguém vende discos. O programa de televisão é o disco, não é? Já ninguém faz disco. O pessoal vai logo direto para os concertos. Pois é. Será que essa não, coisa eu do... Eu não sei do, como é que se trabalha agora. Do humor na... Não estar na televisão ou não haver a prioridade de dar orçamento ao humor não poderá ter a ver também com o público. A gente há pouco tempo falava com o Carlos Coutinho Vilhena, que é um dos grandes da nova geração, que dizia que já tinha tido ofertas de televisões, mas ele sabia que o público dele não estava ali, que não ia ver televisão e para ele o retorno financeiro também não era assim tão bom como fazer uma coisa para uma marca, por exemplo. Mas pode ter a ver com isso mas também, fazer não é? A televisão aqui, umas coisinhas pequeninas e tal. Isso ele já não. Pois, provavelmente. Não sei. Eu só estou a ver a Radical. Eu digo isto porque fazer a Radical, isso. Mas a Radical não tem dinheiro nenhum. Não tem isso que eu estou a dizer. A Radical pois. Era o. Era o bastião laboratório, do, era o laboratório onde apareciam as coisas, não é? Pronto. O Cinel faz umas coisas. Uhum. O grupo do Carlos Coutinho, os Boomerang e os Boomerang fizeram, mas pronto, a coisa passou. Não, mas tal. É que eles nem fizeram aquilo como produção própria, exatamente. Eles fizeram aquilo, aquilo para o YouTube, consignação. Exato. Aquilo foi feito para o YouTube, okay. E depois passou na SIC Radical. Tu tens uma câmara HD, exatamente. Eu e os meus amigos façam os episódios, monto lá no Final Cut em casa e mando aquilo exatamente. Para a Radical. Eles fizeram isso com o Boomerang. E fizeram com o Bom Vivant, eles, quer dizer, o Bom Vivant já é só do Coutinho Vilhena. Mas aconteceu assim, tinha passado no YouTube e depois é que foi. Isto é, a televisão jornalista para estas pessoas, para esta nova geração, e com todo sentido, começa a ser só apetecível, não para eles atingirem o seu público, que já perceberam que, não, que esse público não vê televisão, não está lá. Apenas isso só para conseguirem orçamento para realizar uma coisa. Isto é, exatamente. Ok, vocês dão-nos dinheiro, sim, vamos filmar melhor, vamos ter melhores câmaras, já pagamos a alguns atores. Não nos está a interessar muito claro. A audiência que nos vão dar, que vai ser isto vai passar por publicidade, por product placement ou por um branded content qualquer em que, imaginem, o Lico Beirão paga uma série e de vez em quando, em 20 segundos da série, entra ali o Lico Beirão. Olha, o Lico Beirão podia patrocinar este podcast. Oh, pois não podia, é? Pois podia. E achas que o Lico Beirão paga uma série? Vamos ver? Não, eu não sei se o Lico Beirão paga a série. O Lico Beirão ajuda a pagar a série. Pode pagar, pois, exatamente. Não, claro. Porque agora os custos são grandes. Pessoal, os custos são grandes, então a tecnologia não está mais barata e assim. Mas o problema é o seguinte, eu falo da minha experiência. Estamos a falar com alguém que percebe de cinema. Eu resolvi fazer, porque está tudo muito caro. Muito caro. Os materiais, obviamente, tu agora nós temos aquelas câmaras, agora aquelas câmaras fotográficas, as canas, as EMBs, aqui que filmam em Full HD, tudo, aquilo até tem um look de cinema, porreiro, não sei o quê. Tens uma câmara dessas, não sei o quê, mas tu meteste o teu cacau ali. Claro. Não é? Pronto. Claro. É tudo teu. É isso. O investimento é todo teu. Sim, tudo sim, teu. Sim. E depois, consegues arranjar uns amigos para entrar. Configuração, ou os teus escolhidos, mas não ganham nada. Uhum. Como não ganham nada, também Pá, ou descobres novos talentos inacreditáveis. Pode ganhar uma porcentagem do filme, por exemplo. Podes combinar do assim. Filme? Eu estou a falar de programas de sketches de televisão. Pá. Pois. A televisão diz assim: epá, giro, tens aqui um canal à tua disposição. Uhum. Olha, podes pôr aqui, eu tenho uma loja, podes pôr aqui na montra. Ah, é isso, uhum. Uma montra. Uhum. Não se ganha dinheiro. Tu fazes aquilo uma vez, fazes duas. O investimento é para tu ganhares notoriedade para depois ires para o espetáculo. Exatamente, exatamente. Não serve para mais nada. Então essa, ou seja, essa também é a lógica dos artistas que vão tocar à televisão. É. Exatamente, é isso. Não lhes pagam nada para eles irem ao programa, claro, de televisão. Mas vão lá para ir para o espetáculo. Ou seja, espetáculo. Agora diz-me uma coisa: esses vão à televisão fazer, cantam em playback, não sei o quê. Ou seja, os programas de humor nunca podem ser, em si, nunca podem ser peças atrativas. Claro, claro. Não, e depois há outra coisa. Peças atrativas em si, porque não foram pensados para ali, não claro, tiveram um orçamento mínimo, claro, cuidadoso para aquilo. Portanto, e depois cria-se um ciclo vicioso que é o programa. É pá, aquilo é até engraçado, mas é fraco, não é? O programa é fraco, é pá, assim não vale a pena e vai tudo desaparecendo. Não, o problema é que depois as audiências podem legitimar as decisões dos diretores, claro, de programas, claro, de televisões, não é? Claro. Que, eu não vos disse, não dá audiência nenhuma, cá está, pois, não dá. Pois, tu vês sério. Agora estou aqui com uma coisa... A gente vinha estar ruminando. Bom, deixem-me só dizer que estamos no Palácio Vila Galé. Mais uma vez agradecemos por esta disponibilidade. Enfrentou uma bela piscina, onde daqui a pouco eu, homem corajoso, irei mergulhar. E estamos a beber chá frio. Porque eu estou constipadinho. E a comer amendoins, não é? Não, tu vês o look daquelas séries de humor e a produção daquelas séries de humor americanas e inglesas. Pois, pois. E o público português tem que comparar sempre. Claro. Ó, bem, à primeira perdoas, à segunda temporada já não perdoas. Uhum. Mas depois a coisa morre. É assim que está. Infelizmente, a minha percepção, visto de, sim, sim, sim, de minha casa, que agora é tudo... Tu nunca fizeste um filme? Eu já fiz um filme, nos meus 25 anos, quando saí da escola de cinema, fiz um telefilme, uma longa, para a RTP. Mesmo em película e tal, não sei o quê. Como é que se chamava? O Mistério da Boca do Inferno, uma coisa com o Fernando Pessoa, o Wallace Sacrol, uma coisa de mistério, não sei o quê. Depois sempre fui realizando umas cenas para televisão, depois fiz os dois ou três clipes de umas bandas. E ultimamente... Fizeste clipes para bandas? Que bandas? E uma banda que era do pré-Bizarra Locomotiva, do Coa. E uns... Como é que eles chamaram? Uma banda pop, na altura. Estamos a falar dos finais dos anos 80. Depois fui realizando umas coisas para televisão, uns documentários, na altura, também nos anos 90, para RTP2. Depois volto. O Humor e a Cidade é uma co-realização, que eu andei com. Depois co-realizei também com o Filipe o Fogo Posto, que foi uma experiência. Uhum. Olha, uma das tais experiências, eu acho que foi. Vocês estão a ver o que é que está a acontecer? Está a ver. Está a música aqui. De repente há música aqui. Música. E eu não estou a ver por onde é que está a sair. Isto é muito estranho. Como é que há música? Ok. Mas parece lá em baixo. Bom, não, mas bem, não. Temos banda sonora, não é? Banda sonora, de repente. E o Fogo Posto, pá, correu bem, foi feito. Eu e o Filipe somos assim obcecados por fazer as coisas com rigor. Pá, e foi tirando os programas do Cinel. Acho que foi a última vez. Sim. Que se fez uma coisa. Pá, pensar em televisão, pois, pá, aquilo é um objeto, claro, de televisão. Claro, de raiz para é que televisão. Os sketches pareciam minifilmes realizados com várias câmaras. Então, pois é. Sim. O que se vê agora em televisão é uma câmara, tipo o Steadicam, toma, e o sketch está feito e vamos embora agir e foi filmado atrás de uma piscina, podia ser atrás de uma piscina, como podia ser numa rua qualquer, com umas bicicletas atrás, estás a ver? E é isso que eu sinto a falta neste momento na televisão. Isto é, a televisão aposta cada vez mais apenas e só no conteúdo. Isto é uma coisa muito mais focada nas pessoas em si do que propriamente no cenário e tal. Os valores de produção, não sei o quê, porque um programa de humor também é engraçado por causa disso, não é? Por exemplo, agora vai regressar o Larry David, vai regressar. Curb Your Enthusiasm. Não era grande apreciador do Seinfeld, mas eu gosto do Larry David. É aquele tipo que estava sempre lá atrás, mas sim, para mim, exato. O Larry David é que é. O Curb Your Enthusiasm, aquilo são cenários reais, mas aquilo tem muitos cenários, eles andam em todo lado e vão para ali, para a casa do outro, não sei o quê. aquilo custa dinheiro. Claro, e, claro. E às vezes tem assim uns convidados. E, bah, onde é que há dinheiro agora para fazer isso no carro? Pois. Um carbião entusiasmo, que é assim uma coisa até mais ou menos simples. Por exemplo, aquele, o Louis, do Louis C.K., aquela série Louis, com aquela casa do gajo, tal, uhum. As ruas. Ah, não dá. Claro. Mas o pessoal vem aqui e lê giro. Epá, cria-se um ciclo vicioso. Como é que se quebra isto? Será que a Netflix não estaria disponível a patrocinar ou a pagar uma série de humor em Portugal? Não sei, vou desligar. Espera aí. Vou ligar agora. Eu acho que é o único. Neste momento, acho que os Gato Federense quisessem voltar, eram os únicos que conseguiam fazer uma série dessas. Mas também é verdade. Vamos fazer uma série de sketches, pá, com produção. Únicos. Eu falava com o Ricardo que agora que eles não precisam tanto dinheiro, visto estarem milionários, eles poderiam, ainda com mais à vontade do que tinham, se bem que eles também tiveram sempre total e absoluta liberdade, acho que nunca foram muito condicionados por isso. Poderiam fazer uma porta dos fundos para Portugal. Eu não sei se podiam, explico porquê. Porque o Ricardo está sempre a queixar-se por causa do daquela coisa que eles fazem, como é que ele se chama, pá, na altura das eleições. Ah, as missões ou os sufrágios. Exatamente. Pois. Ele está sempre a queixar-se disso porque aquilo é uma espécie de daily show, mas são quatro pessoas a escrever, que entram às 7 da manhã, escrevem o programa todo, às 6 estão a gravar e às 9 aquilo vai para o ar, todos os dias, e são quatro. Só que o daily show são 70 gajos, e a televisão, mesmo sendo os gajos fedorentos, não está disponível para pagar mais 5, 6, 10 pessoas para escrever aquilo. Portanto, se não está disponível para pagar mais 5 ou 6 ou 10 pessoas para escrever um daily show à portuguesa, eu não acredito que esteja disponível para pagar uma produção megalómana com sketches do Gato Fedorento. Acho eu. Não é? Mas eu acho que os únicos que poderiam conseguir uma coisa dessas neste momento é o Gato Fedorento. Sim, as únicas sim, mas o único, mas mesmo o único assim, produto, vamos fazer uma coisa tal, não. Mas mesmo assim eu acho difícil. Porque eu não estou a pôr o Herman na equação. Não, claro. Desta malta assim, claro, um bocadinho, claro, já após, claro. Herman. O problema é que o humor, eu acho que, bem, tudo na vida tem a ver com isso, mas ajuda muito as pessoas a terem um histórico, não é? Porque eu lembro-me sempre de uma vez com o Jimmy Carrey foi a receber ele não foi receber um Oscar em Hollywood, ele foi participar. Foi entregar um Oscar, acho eu. Não. Ele tinha um filme que se chamava Mentiroso Compulsivo, que se chamava Liar Liar. Exatamente. E o cartaz dele era ele de braços abertos. E eu lembro-me que ele chegou à cerimónia de Hollywood, e a única coisa que ele fez foi colocar-se de braços abertos. Ele não disse nada. Uh-huh. Bem, estes riram-se muito. Isto é, tem que haver aqui todo um histórico para as pessoas. Se as pessoas já te conhecerem, claro, já viram, claro, muitas coisas, as pessoas já estão predispostas a rirem-se. A mesma piada na boca de alguém que as pessoas nunca viram na vida, uhum, não vai ter tanta piada. Exato, as pessoas não conhecem, não dão ainda um reconhecimento quase, claro, humorístico. Claro, isso acontece assim em tudo. Imagina, claro, o Obama diz uma frase e o Trump diz a mesma frase. Tu vais ter ele vai tirar ser um idiota e o Obama vai ser genial. Claro. Tu vais tirar relações completamente diferentes. E no caso do Jim Carrey, ou seja, era ele a fazer dele, havia a referência anterior, não é? Exato. Porque era do cartaz dele, se fosse outro a abrir os braços, diziam. Pois. Mas também é verdade que o Jim Carrey é um mestre na comédia física, não é? Sim. E também faz stand-up, já ouvi fazer. E era maravilhoso. E as imitações que ele fazia eram espantosas. Tu nunca fizeste stand-up? Epá, eu experimentei uma vez ou duas fazer. É um terror. Eu já me passou pela cabeça, mas depois eu arrependo-me sempre. É muito complicado. Fiz uma vez um programa com Pedro Ribeiro, o Marco e a Maria. Maria de Vasconcelos. Maria de Vasconcelos, tinha uma televisão, fui lá. 2004, quando escrevi o meu primeiro livro, que é o Nasci para Mandar, fui lá fazer um stand-up com alguns certos de coisas do livro. Aquilo foi um momento de terror e foi gravado. Foi gravado. O Homem que Mordeu o Cão ao Vivo. Não. Era isso. O Ricardo também foi. E exatamente. Aquilo tinha. MC Crazy Manda Faca. Aquilo tinha 6 ou 7 mesas com pessoas tipo bar. Só aquilo já me estava a fazer uma grande confusão. Uau! É pá, e lá despachei aquilo, não correu mal. Uhum. Correu bem. E depois tive uma outra vez também. Ah, foi na gala do Sporting. Ok. As duas galas do Sporting. Mas aí eu estava com o Vasco e com o Cunha e tal, uhum. E depois no segundo ano estava com o Diogo Faro, aquilo ficou ali amenizado porque estava. Uhum. E correu bem, senti-me bem. E, pá, e eu percebi aí no Coliseu, senti o que é a adrenalina e o gozo da malta que faz stand-up. Uhum. Pá, uhum. Tu de repente lanças a piada e tens o pessoal a rir todo e a bater palmas e tu epá, isto é. Ganhas. Uhum. Começas-te a sentir bem. E pelo contrário, quando isso não acontece. Pá, deve ser um momento de terror. Pois. Deve ser uma coisa deprimente. Felizmente, das minhas 3 vezes isso não aconteceu. Também só fiz 3 vezes. Portanto, para quando a quarta? A salvo de repente ser uma piada que eu penso que é muito boa e de repente o pessoal começa todo a olhar e ainda. Só não fui 3 vezes. Se a fé me desse, deve ser pavoroso. Nem sei como é que se salta a seguir. Portanto, eu não. É o que eu digo, eu tenho o stress, eu fico. Fico com aftas, pá, quando estou aflito de stress e deadlines e coisas. Uma vez eu lembro-me do Ricardo falar sobre stand-up e sobre as suas experiências, e ele dizia que o prazer que ele sentia ao fazer stand-up não compensava o sofrimento que ele sentia. Exato. É um bocado isso. Uhum. É um bocado ele sentia-se mais aliviado. Uhum. Do que propriamente. É isso. Olha, subscreve exatamente isso. Uhum. É. Uhum. Tu tens um certo gozo quando corre bem, uhum. Mas o que nunca me levou. As 3 experiências, posso dizer, correram bem. Correram bem. O que eu, se tivesse outro tipo de personalidade, até poderia começar. Olha, vou começar a ir mais vezes, uhum. Vou começar a contar. Arranjas-me 10 minutos para eu abrir para ti, não sei o quê. Não sei o quê. Podia conseguir isso. Mas é o que diz o Ricardo e bem. O sofrimento. Não compensa o gozo depois aquilo tem. Uhum. Não compensa. É por isso que eu nunca meti nisso. Uhum. Nem nunca me vou meter. Pina, lembras-te de algum sketch que. Jesus, uma, ou foste tu que fizeste, ou adorarias tê-lo feito? Com humor não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Sketch. Epá, houve uma coisa que eu. Não foi bem um sketch, uma coisa que eu pá, em termos de texto foi das foi um momento de clique da minha carreira no início. Uhum. Foi quando escrevi um texto na rádio que depois deu origem a uma abertura do Parabéns do Herman. Foi um concorrente de televisão, eu não sei se depois até falei isso contigo quando foi no livro. É possível. Um concorrente de televisão na SIC, que faz a vida toda dele percorrendo os programas reality shows todos. Sim. Ou seja, ele vai àquele programa de encontros, depois casa-se com a pessoa que aconteceu nesse programa e vai ao Cenas do Casamento. Sim, e depois do Cenas do Casamento ele é apanhado numa infidelidade na cama com Alexandre Castro. Tudo programas que existiam na altura. Depois a seguir, a mulher pede o divórcio e vão ao juiz decide. Divorciam-se e o gajo vai a outro programa, aquilo batia tudo certo, a vida dele toda. E depois o gajo termina sozinho e vai outra vez ao mesmo programa de início para arranjar uma pessoa. Epá, fogo. Epá, pronto, eu lembro disso, naquelas investigações comecei a ver, peraí. Comecei a ver que os programas da SIC eram a vida das pessoas. Fatos da vida das pessoas. Deixa-me cá pôr um gajo. A vida do gajo é programas de televisão. É pá, tão bom. Isso é tão bom. E os programadores, produtores dos programas da SIC incentivavam o gajo. Eu dou-lhe 1000 euros, você agora vai ali e vai para. E o gajo fez o programa todo. Uhum. Sabes, é engraçado. Epá, e depois há assim umas coisas do. Mais recente, não há uns tempos que eu vi. Do Larry David, do Curb Your Enthusiasm, pá, em que pá, há um episódio em que ele arranja uma namorada que anda de cadeira de rodas. Epá, e aquilo é genial porque ele depois arranja uma outra com cadeira de rodas, e depois ela pensa que não tem cadeira de rodas. Epá, eu não me lembro bem. Ok. E depois vais ter uma conversa sobre bebês, é aquela coisa de incómodo, bebês chineses. Epá, são muitos, é difícil. Eu não sou. Aliás, tu sabes isso. Sim. Eu sim. não sou muito consumidor de... De humor? De humor. Olha, isso é uma coisa que é engraçado, que tem a ver com aquela conversa que estávamos há bocado do pátio das pessoas fictícias. Como é que se trabalhava de outra maneira, não sei o quê. Eu acho que agora... Acho que o pessoal agora... Na altura nós não víamos nada. Éramos nós. Eram as nossas conversas. Bah, havia um ou outro. Primeiro não havia downloads da net de programas, nem havia, claro. Nem vestes na Netflix, não havia nada. Claro. Havia umas cassetes VHS. Muito comprar umas VHS. Rodavam por toda a gente. Rodava por toda a gente, assim, de uns stand-ups antigos. Uh-huh. Não havia nada. Portanto, nós não éramos muito consumidores de humor. Eu acho que agora, para mim, a minha opinião, muitos dos jovens humoristas... Vem muita coisa. Acho que vem coisas demais. Sim, isso pode acabar por condicionar, não condiciona, é? Condiciona, inibe, bloqueia. Depois às vezes estás a fazer coisas que aparecia. Pá, é, muito, é muita coisa. Pá, é pá, vão para o terreno, façam coisas malucas. Não é? Pá, ouvir, estás a ver? É um tipo que vai fazer uma banda rock e o gajo está o dia todo a ouvir bandas, pois. Ou discos para ouvir. Pá, vamos para o estúdio, vamos embora, vamos tocar. Não é a ver? Eu acho que há um bocadinho isso, não tenho a certeza. São ótimas é a meia sensação que eu tenho. Eu vejo isso pelo. Pá, o pessoal vê as séries todas, manda ver os DVDs todos, tudo. Pá, estás encharcado de humor internacional. É pá, e depois, olha, agora vou fazer a minha cena. Ups, não sei. Eu não sou muito consumidor de coisas de humor. É pá, vejo aquilo que apanho. Então o que é que te serve de combustível para escrever comédia? É pá, coisas que eu vejo. Tipo o quê? Jornais? Jornais, coisas. Feliz imenso, não é? Da televisão, coisas da realidade, coisas que eu vejo. Por exemplo, no, há 15 dias ou 3 semanas, no Irritações, eu no Irritações faço um bocadinho, levo um bocadinho de temas... Quase de stand-up, só estou ali no programa, sim. Aquilo é confortável. Sim, sim. Estou numa mesa com câmaras a filmar, não tenho lá ninguém e vou dizendo as coisas. Eu tenho ali, eu quando escrevo os programas, eu tenho ali, tenho milhares e milhares de caracteres, de coisas que eu se juntasse tudo, dava para ali um espetáculo de stand-up para aí 2 horas ou 3, ao fim destes anos todos, porque eu tenho tudo escrito, mas são aquelas teses. Os peões, a relação neurótica entre um automobilista e a passadeira zebra. Pronto, fiz uma coisa sobre isso, uma coisa ainda vou desenvolver mais. Mas qual é a tua tese? Coisa. Pá, é, que é uma relação neurótica tipo. É pior que um casamento. É o ponto de vista do tu vais o condutor, tu nunca sabes bem, há as regras do código da estrada, mas tu vês, por exemplo, aquele peão que para e olha para ti com medo. Ou seja, tu estás parado, ele está parado. O gajo nunca mais atravessa a passadeira. Tu não sabes, mas arrancas todo. Depois há o velhote que vai para a passadeira, mas manda o carro passar. Pois é. Epá, tu ficas... Não é hipótese. Depois, há aquela velhota que vem muito devagarinho, que está quase a chegar à passadeira e tu estás lá atrás, epá, vou acelerar, senão vou chegar atrasado à reunião, porque aquela velhota vai demorar 5 minutos a passar a porcaria da passadeira e tu aceleras. E o gajo que vai atrás de ti vai acelerar também, mas entretanto a velhota já pôs o pano e o gajo trava a fundo e o gajo atrás bate, puma! Pá, e depois há o gajo da passadeira que vem uma velocidade no passeio e, pá, e diminui a velocidade quando está a trazer. Sim, sim, sim. Tipo daquela, é o poderzinho. E esses geralmente não têm carro. Estão ali mesmo. Então agora estás aí no carro, mas agora o poderzinho é meu. Exato, agora é meu. É aqueles gajos que andam devagarinho. Se for preciso até para um bocadinho para ver se esqueceram da carteira. Toca o telemóvel, eles param quase na passadeira para atender o telemóvel. Depois olham para o automobilista. Claro. Pois lá e aquilo lá vai. Mas aos automobilistas que percebem que encostam, quando vê uma passadeira, muita gente a passar, vão para a faixa da direita, porque mal acaba de passar, espaço exatamente. Das costas do último peão, arrancam e deixam o outro que está na faixa da esquerda parado a levar com a malta toda. Mas eu tenho reparado isto, pá, ele é sim, sim, sim. Peões jogam. Há ali uma relação neurótica com esta malta toda. Bah, e depois há aqueles. Pronto, é isso. E, pá, e depois desenvolver é isto que vou. Há alguns no mundo, se calhar já alguém pensou nisto, de certeza, mas. É pá, mas. Eu prefiro, gosto claro, de. Claro, claro, claro. Não sei, eu gosto disso. Agora, Até pá, de vez em quando também vejo umas coisas, mas é na televisão, não mando DVDs para ver os últimos stand-ups. De Netflix, não vejo Netflix. DVDs, do Jim Jeffries. Sim, não vejo Netflix. Netflix, não tenho Netflix. Ok. Não tens Netflix? Não tenho Netflix. Eu também não tenho Netflix. Não tens, então, estás a ver? Sim, é verdade. Esta malta da rádio é muito engraçada. Não tens Netflix, pá. Que vergonha. Que vergonha. Mas o Alvin, pelo menos, diz. Olha, eu também não tenho. Pronto, mas há malta que não diz nada. Pois é, pois é. Manda a boca. Já é uma vergonha não ter Netflix? Acho que não, porque... Mas já podia haver já essa pressão. Não. É como não ter a Sport TV. Sim, eu também não tenho, não é? Também não tenho. Também não tens Netflix. Então ninguém tem Netflix aqui. Eu vou muito ao cinema e pronto, e chega. Não temos Netflix, mas temos este som para vocês ouvirem. Larry? What happened? Where were you? I waited and waited. Finally, I called information and got the Fowler's number and they gave me direct. What happened? Somebody threw my BlackBerry in the ocean, so I didn't have your number. I couldn't get in touch with you. Really? Yeah. What's that ringing? Oh, I got a new BlackBerry. Oh, a new one. Yeah. Don't you think you should turn it off? Sure, I better turn this off. So. Oh. God. Wendy wheelchair? Hello? What? You're in the closet? Hang on. Who the hell is she? Wendy wheelchair. Who's she? Denise Handicap? You son of a bitch. Rick! How dare you! Ora cá está. José Pina ou José de Pina? Eu sou de Pina. Tu és de Pina? Sou de Pina mesmo. Só que... Epá, porque havia dois José Pinas. Havia? Havia ou há? Deve haver 500, não é? Há um cabeleireiro. Alguém da RTP. Pô, esse. Esse prosegue. Pois, é o do Saldanha. Pois. E depois havia um também na RTP. Pá, que de vez em quando, não sei se era de edição, não assinava José Pina. Não sei. E recentemente eu percebi, já há uns anos, esse José Pina agora também meteu lá um nome, não sei se é o mesmo ou não. É pá, mas pronto, foi assim, mano. Ok. Bicha, pá, isto é. Já tem aqui 20 anos, pá, isso não tem. Já, vocês não ligam a estas coisas? Não sei. Não. Foi só. O Alvin, só foi só para meter conversa. E tu e os humoristas que assinam com três nomes: Ricardo Araújo Pereira, Rui Sinel de Cortes. Mas são cada vez mais. Carlos Coutinho Vilhena. Carlos Coutinho Vilhena. Miguel Sousa Tavares. Exatamente. Humoristas com três nomes não é fácil. Pois é. Pois não, não é nada fácil. Eu acho que os dois nomes, isso é uma das minhas teses, que é os três nomes reforçam a identidade. Eu acho que o Ricardo Pereira nunca seria tão bom quanto o Ricardo Araújo Pereira. E o Miguel Tavares também não, ele não ficou, seria... Ele ficou como o rap, pois. Não é? Pois, também, é sim. Mas o Sinel é o Sinel. Sim, é o Sinel. É o Sinel. Porque tem aquele nome escrito. É o Marco. Se bem falas, que falas muito no Sinel. Gostas muito é o Marco, do Sinel de Costa. Não, gosto. Gosto porque ele arrisca bastante. Eu gosto de humoristas que arriscam. Se bem que Salvador Martinha chama ao Sinel Rui Cortes. Como nós reparámos, chamam-lhe Rui Cortes. Mas ele é mais conhecido como o Sinel. Pois é, o Marco, aqueles nomes assim mais fora do coisa, tu ficas sempre com o apelido. Uhum. E o que eu fiquei é sempre com o Pina, porque esse é um nome mais. Claro, Pina. Oh, Pina. O que é isso de não arriscar? É ser. Bom, isso pode ser. É ter medo do que pode vir ali. Ah, não é? Pois. Por exemplo, vi aquele episódio. Do Irritações, no programa se falava de uma campanha de Viseu. Sim, sim. Ui. E Viseu respondeu muito bem a isso, hein? Sim. Ué. Uma grande classe. Ora, a verdade é, estava escrito como é que se chama? A pessoa que falou de... Luís Pedro Nunes. Sim. Esqueci momentaneamente do nome do Luís Pedro Nunes. eu aí percebi no teu olhar, não é? Eu já te conheço, não é? Que tu percebeste logo o que é que ia acontecer com aquilo. De certa forma, estás assim, pá, eu não vou meter aí nessa conversa, o que é que vai acontecer a seguir. Isto é. Já, não há... já se percebeu que para tu seres linchado publicamente é muito fácil, é só falares de uma região. Falas de não, não, exatamente. Isso já é. Já são muitos anos de. É. Muitos anos de frente. Já sabes. Já sei como é que é. Já sei como é que é. Naquele programa, a sério, eu não tenho o teu olhar, não fazes isso, estás a ver? Não, eu sabia, bom, isto vai dar. Vai dar a geneira. Por acaso, ele foi ofendido por malta de Viseu, mas a malta do Turismo Oficial de Viseu reagiu bem. E reagiu. Sim, deve sim. Ser, pá, claro. Pá, normal. Normal. Não foi como traz os montes consigo. Como é que reagiu? Epá, eu já não me lembro bem. Aquilo era. Convidou, acabou por convidar. Exatamente, exatamente. Lá, foi aqui, isso. Mandou uma piada também. Exato. Não, mas na boa. Entrou na brincadeira na boa, e convidou, boa, exatamente. Porque depois aquelas pessoas, não sei se eram vizienses ou não. Epá, aquilo é. Eu não entendo. Eu não percebo, eu acho que... Em relação às regiões, o que eu acho é que quando tu atacas uma região, as pessoas, obviamente, têm todo o direito de se sentirem ofendidas, estão ofendidas, mas acho também que pegam naquela oportunidade para afirmarem a sua região. Tipo, ah é, então, agora vamos afirmar a nossa... Eu não sei se é isso, pô. Eu não sei se é isso. Eu acho que é aquela coisa do descarregar. Um pretexto para descarregar. Pois, é um pretexto para descarregar. Para mim a grande questão é sempre, será que aquelas pessoas teriam a mesma reação se estivessem cara a cara contigo? Porque tem sempre a ver com isso. Eu tive irritações, parece um programa que lança polémicas locais. Pois. Tive uma também. Um dos convidados foi o Henrique Raposo. Raposo levou na cabeça. Por causa do Alentejo, claro. Não é? Dos suicídios. Incrível, sim, incrível. Pronto. Foi uma coisa, foi arrasado. Eu tive uma coisa do género, mais ou menos do género, do Luís Pedro, com. Não sei se foi. Eu já não me lembro se era em Carraseda de Anciães, não sei o que era. Que o presidente da Câmara de Carraseda de Anciães pagou um visionamento especial à borla para a população das sombras de. Ah, areia. Eu lembro-me disso. Ah, okay. Sim, eu lembro-me disso. Atenção, podes atender. Isto, olha, alguém vai dar os parabéns a José Pina em direto. Carraseda de Anciães. Carraseda de Anciães. Olha. Podes entender? Peraí. Nós paramos a gravação. Peraí. Quiseres. Alô? Muito obrigado. Não te percas, estavas a falar da cena de Carraseda de Anciães. Sim. Carraseda de Anciães. Pá, obviamente eu fiz ali uma tese sobre aquilo. Já não me lembro bem. Está lá nos meus arquivos, no computador. Está lá nos meus arquivos, vou ver. E pá, acho que fiz a coisa com piada. Depois pus umas imagens, porque aquilo. Pá, e foram miúdos e tudo. Ou seja, aquilo foi aquela coisa do maior de 18 anos e tudo aquilo foi pulverizado. Eu lembro-me, eu lembro-me. Pá, bom, eu. E houve pessoas que foram enganadas. Eu estou escandalizado, pensava que era outra coisa, não sei o quê. Eu lembro-me dessa reportagem. Exatamente, pronto. E eu não gozei com Carraseda de Anciães, nem com as pessoas de Carraseda de Anciães. Foi o sucedido, não é? Foi o que sucedeu e a manobra que aquele presidente da Câmara. Depois fiz umas teses, mas afinal quem é que é este presidente da Câmara? Depois fui investigar o presidente da Câmara e fiz ali umas teses malucas, como eu costumo fazer. Bom, ou seja, eu tive malta de Carraseda. Acho que vai vir a Carraseda. A gente parte das pernas. A gente vai ver como é que é. Pois. E muita gente, ou seja, as pessoas nem percebem que aquilo não tinha nada a ver com Carraseda. Não tinha nada a ver com Carraseda. Também sofres com isso no que toca ao futebol, presumo. Bem, aí é que deve ser. Isso aí é que isso é um problema. Isso é incompreensível. Isso é incompreensível. Aliás, estamos a assistir o futebol nos últimos anos. Eu sempre fiz humor com o futebol, desde sempre. Desde os Teves. És tu o responsável? Exato. Desde os Teves. És tu o responsável pelo Bobby do Pinto da Costa? Bobby e o Tareco, exatamente. Quem é que me deu essa expressão? Foste tu? A expressão foi o Bobby e o Tareco, fui eu que me lembrei disso. Será que o Pinto da Costa sabe? Não sei. Foste tu. Agora já sabe. Agora já sabe, não é? Não interessa, Bobby e o Tareco. Sim. E por acaso, o contra-informação foi uma das coisas que, falando daquelas coisas que eu gostei de fazer, não sei, coisas que me saíram bem. Essa do Bobby Tareck, o isto é um do Norte, isto é um senhor, é um mister, não sei o quê, pronto, coisas já. Depois de que inventaste, o penso eu de que também. Não, penso eu de que foi o Rui. Foi o Ricardo Martins. Rui, ah, ok. Penso eu de que foi o Ricardo Martins. Bom, mas sim, estas coisas que ficam assim. Desculpa. Mas na altura, como nós não dámos a cara, ou seja, éramos duplamente bastidores. Exatamente. Nós éramos bastidores, ainda por cima, mas éramos bastidores de bonecos, de atores, portanto. Claro. Foi uma coisa obscura, quase as pessoas nem, muita gente não imagina o que é que andei para ali fazendo aqueles anos. Ontem estava a ouvir um podcast do Salvador Martinha, que foi o nosso convidado há umas semanas, ele dizia uma coisa curiosa sobre um sketch que havia, que era o José Pedro Gomes que dizia, que era aquela coisa de não sei o quê, não sei o quê, nem contém que eu dizia 200 vezes, que é não digas à mamã, não digas, e depois ele dizia 200 vezes aquilo. Não te lembras disto? A expressão não era bem esta. Eu também não me lembro. Não te lembro. Programa, mas isso é ótimo. Não sei. E ele repetia aquilo 200 vezes. Nem que eu tenha de dizer isso 200 vezes. Não digas à mamãe. E passava o programa todo a dizer aquilo. Epa, tão 200 bom. Vezes. Era uma coisinha. Enfim. Não, o que é que está a acontecer então no... Ah, no futebol. No futebol. O futebol está a acontecer. O futebol, o mundo, a sociedade em geral e o futebol, que eu divido o futebol da política, mas neste momento está misturado. Assistimos desde há 5, 6 anos, 2009, 2008, é mais ou menos, 8 anos, a politização, ou seja, o modus operandi da comunicação da política foi para o futebol. Como assim? Com tudo o que... Epá, vamos, não acompanho, não sei se tu acompanhas mais. Algumas coisas. A comunicação, e agências de comunicação entraram no futebol e começaram a divulgar os clubes, a promover os clubes como se fosse... Uma marca, não é? Comunicação política. Sim, claro. Exatamente. Pois, sim. Também. Inclusive, agora, recentemente, com factos alternativos, fake news, lançamentos de suposições, tudo... Pronto. A politização, o lado político de manobra, porque agora os clubes são SADs, são empresas... Aquilo cresce de uma tal maneira que a profissionalização chegou ao ponto de ter gabinetes de comunicação muito fortes. Daí a comunicação nos clubes é muito importante. Sim. Porque criam a percepção de qualquer coisa, não é? Por isso é que existe a comunicação política. E estamos a atingir, e agora há uma futebolização da sociedade portuguesa / política também. Uma futebolização, o discurso, é uma futebolização. Explica lá isso. Esta história de Carraseda de Anciães e de Viseu. Ok. Não, vocês é que não sei o que é. Sim, a futebolização. Okay. Sim. O modo de pensar da malta do futebol, pois, está na política. Uh-huh. Nós vemos coisas. O nível de discurso político da Assembleia desceu. Aquele nível, as graçolas que se diziam do Benfica ou do Sporting ou do Porto, uh-huh, começam-se a dizer uns dos outros, uh-huh, as graçolas. Está tudo misturado. Uh-huh. Está um ambiente muito agressivo. Pois. Muito agressivo. E estão tempos difíceis para o humor. Porque... Rapidamente és linchado. Neste momento, eu noto no meu Facebook, eu, há uns anos, fazia piadas. Eu não tenho partido político, estou na boa, portanto é uma vantagem que eu tenho. Mas eu tenho muito mais fontes para fazer, para trabalhar. Eu vou onde está a piada, que é lá saber se é do CDS, claro, se é do, claro, PNR, claro, se é do Bloco de Esquerda. Eu vou onde, olha, os gajos do Bloco de Esquerda disseram isto. Mas cá explorais, vamos lá gozar com... Mas fazes isso com o futebol? Consegues fazer isso com o Sporting, por exemplo? Eu já fiz. Já fiz. Agora não, mas capaz de fazer. Okay. Não, não há problema nenhum, profissionalmente. Capaz de fazer. Agora é meio difícil. É difícil, já estou muito já dentro, mas o humor futebolístico... piadas sobre futebol, há humoristas que fogem como o diabo da cruz. Pois, claro. Não assumem o seu clube. Claro. Não assumem o seu clube e nem se atrevem em palco a dizer seja o que for, seja o clube for. É muito curioso, é verdade. Porque sabem que vão se meter em problemas. Não é o problema, não tem problemas, vão perder público. Isso. Ou seja, repara agora que os damas já não vão tocar ao dragão. Exatamente. Porque apareceu no Instagram com camisolas do Benfica. Isso é incrível. Estamos neste ponto. Pá, eu acho isso mal, não gosto. Mas eu percebo. Agora, em relação aos damas, vejo lá ver uma coisa. Eu acho que o problema está no convite e desconvite, porque, claro, obviamente, no jogo de inauguração da época, então não se consegue convidar uma banda malta do Porto, claro. Tantas bandas de malta do Porto. Eu acho que foi um erro. Blind Zero, uma coisa qualquer. Seja o que for, então, tantas bandas do claro. Porto, GNR, sei lá. Lembramos dos Blind Zero por causa do Miguel Guedes. Para abrir, né? A temporada do Porto. Quer dizer, eu acho bem. Dizer, sim, sim, sim. Pá, estar uma banda de reconhecidos benfiquistas num ambiente que há. Aquilo até era mau para o clube, era mau para os danos. Sim, ia ser mau para toda a gente. Portanto, eu até percebo que neste contexto. Agora, também já não entendo é como é que, por exemplo, imaginemos que um diretor de um jornal, ou um diretor de ZG, não convida determinada pessoa, porque é de um determinado clube, sendo um jornal ou um canal jornalista, de uma coisa qualquer, imagina, epá, não contrata aquele jornalista para apresentar o telejornal, imagina que o diretor de programas daquele canal é do Porto e o pivô que eles querem contratar é do Benfica, é um gajo do Benfica. E não, epá, o gajo do Benfica não contrata. Exatamente. Sim, estamos a entrar no... O caso dos Dama, por acaso, até percebo. Epá, aquilo é coisa do Porto, pá. Pois, não, pois. Para que é que os Dama... Eu consigo compreender. Acho que são duas coisas totalmente diferentes. Eu sei, sim, também, claro, mas claro. Eu consigo compreender. Consigo compreender. E as pessoas não conseguem perceber... Ou seja, está tudo. A futebol e a política está misturado. Sim. E está, está um ambiente complicado. No futebol, quem é que te faz mais rir? O Guerra, não é? Eu não queria por aí, mas pronto. O Guerra é. O papel do Guerra. Eu estou à vontade. Vais ficar sempre ligado ao Guerra, não é? É pá, e o Guerra se calhar também fica ligado a mim. Sim. Pronto, olha, também está tramado. Pronto, vai ter que levar com os pandas e não sei o quê. Pronto, vai ter que levar. Mas. Vocês depois falam no final, especificamente? Não vou mentir, não falamos porque... Não falam? Não falamos. Ok. Só interagem ali. Interagimos ali, mas não falamos porque, vamos dizer, o senhor é que quis abrir as hostilidades, pronto. Isso é incrível. Quis abrir as hostilidades... Pronto, mas é ele quem faz mais rir. No início ainda houve ali umas coisas. Cumprimenta-se. Houve uma primeira fase, sim. Uma primeira fase, sim, era apenas isso. Agora já não. É. Não, certo. Porque. É incrível. Porque lá está a guerra da comunicação. A guerra. esse senhor veio da política. O que ele faz é comunicação. Aquela é comunicação política, é terrorismo comunicacional. Há uma coisa que me aconteceu. Acho que a primeira vez que publicamente aqui o assumo foi há cerca de 2-3 anos. Eu fui dar uma entrevista ao Luís Freitas Branco. Lobo? Luís Freitas Lobo? Não, da Benfica TV. Sei, Luís. O Branco. Ah, sim, agora da Benfica sim, TV. Sim, sim, sim. Bom, e o que aconteceu foi o seguinte: eu fui dar uma entrevista lá, esse programa, fui uma entrevista de uma hora. E sem falta, sem querer ser pretencioso, mãe, eu naquele dia estava mesmo. Eu estava com o diabo no corpo. Estavas on mãe, fire. Estava on fire. Aquilo foi. Mãe, aquilo foi rir do princípio ao fim. Estava imparável. O Luís estava louco. Mãe, eu estava louco. Mãe, aquilo foi muito, muito engraçado. Aí, depois as pessoas lá da Regi disseram: pai, isto foi incrível. Esta entrevista foi incrível. Isso aqui, o Luís riu-se muito. Ah. Passado algum tempo, ligaram-me a dizer que o programa teve um problema de som e que não podia ser emitido. Epá, e aquilo, sabem que. Epá, houve ali qualquer coisa. Epá, não acredito nisto no som. Achas que pode ter. Epá, mas, entretanto, eu tive uma espécie de caso com uma pessoa da Benfica TV. E num desses dias em que nós estávamos juntos, ela disse assim: vou-te contar uma coisa. E eu, conta lá. Lembras daquele programa que tu foste fazer à Benfica TV? Lembro-me, pai, adorei esse programa, pai, esse programa foi incrível, adorava revê-lo, não sei o que não é. Pá, mas teve aquele problema de som. Ela disse: não, o teu programa não teve problema nenhum de som. Tu, a da altura, falaste do BES e não sei o quê. Ei. E o Guerra viu aquilo e disse: apaguem isso imediatamente, não vai para o ar. Uou. Foi isso que fez isto o Guerra. E a partir desse momento eu fiquei Sim. Ah, ok, então tu fazes isso. Ah, é. Mas quando ele lançou o livro, não sei o quê, já não o quis entrevistar, porque nunca mais me esqueci. Tipo, pois, claro, nunca mais claro. Me esquecer de alguém que me fez uma coisa dele. Claro, claro, claro. Mas, claro. Caros, pagaram um programa por isto de uma hora. É muito difícil. Ou seja, eu tive um programa durante 3 ou 4 anos no canal Q com o Leonor Pinhão. Era picarias, sei. Não sei o quê. Uhum. Não vi. Eu posso dizer, eu tenho um grande pedido de encaixe em relação a piadas do Sporting. Uhum. Mas eu não vou rir, eu acho graça. Por exemplo, o Ricardo Douros para Gil Góis escreve uma página que era o Na Bola, tinha uma página Na Bola, uhum, que era do taxista. Zé Manuel Taxista. Zé Manuel Taxista. Epá, eu ri-me daquilo, piadas com o Sporting. Epá, na boa. Piadas, picardias, aquelas. Um tipo quando via lampionagens, uhum, aqui, lampionagens, uhum, aqui, ou lagartar, os lagartos, uhum, na boa, sim. Não é possível. Pois. As pessoas não conseguem perceber isto, pá. Mas o Sporting não, agora não, também ou não seja, sofre do mesmo mal. A comunicação política, pessoas como o Pedro Guerra e outras pessoas, agências de comunicação, que estão a fazer. Pá, estão a levar os clubes de futebol como se fossem grandes empresas de política, de imagem, pois, corta okay. ali, não pode ser, de aqui, não sei o quê. Aquela afabilidade que às vezes dentro das picardias não é impossível, não pode haver. Uhum. Quer dizer, eu contenho uma pessoa que, perante a falta de argumentos, começa a insinuar vida privada e começa a mandar para a vida privada, não sei o quê, tu começas a entrar. Espera aí, o que é que se passa aqui? Uhum. Isto já é outra coisa, isto já não é falar de futebol, uhum, isto já é outra coisa. Vamos dizer, inventar coisas, por exemplo, que vamos dizer, lançar em direto para milhares e milhares de coisas. Por exemplo, o prolongamento neste momento é o programa que tem mais recordista de audiências. Qual? O prolongamento. Que é o que tu fazes? É, exatamente. Ah, é? Tá. Mais do que o das notícias lá com o Rui Santos? Tá, muito tá, mais. Tá, tá. É o programa desportivo com mais audiência no cabo. Para lançar que uma atuarda que um treinador de futebol, o Sérgio Conceição, recebeu uma mala de dinheiro para beneficiar. Pá, como é que chega-se isto? Fake news? Fatos alternativos, coisas que ouvi dizer, chegaram-me que, disseram-me que, pá, é que isto é muito complicado. Mas olha, mas o objetivo muitas vezes é cumprido, porque embora tu saibas que é uma fake news, aquilo vai-te estabilizar. Vai perder tempo com aquilo, vai-te estabilizar. Claro, as pessoas vão não sei o quê. Tu és obrigado, minimamente a desmentir. Uhum. Claro. És obrigado minimamente, tens que desmentir, porque se não desmentires, lá vens aqui. Mas. Há aquela coisa da internet que é não alimentar o troll. Isso é o troll. Sim, sim. Isto é o troll. Tu não, mas há um ponto em que se o troll, quando fala, há um ponto em que tu tens que... Espera aí, este gajo é troll. Uhum. Isto não existe. Não é? Há um ponto em que vais ter mesmo que responder ao troll. Uhum. É muito complicado. E o que é que estava a dizer, retomando, agora lembrei-me. Eu fazia... coisas políticas, não é? E o pessoal fazia umas piadas ao CDS, ao PSD, ao PS, e o pessoal do PS não dizia nada, não respondia nada, não sei. Agora não. Parece clubes de futebol. No outro dia fiz uma graça, meio sarcasmo ao Passos Coelho, porque não sei o quê, mais um daqueles tiros nos pés do Passos Coelho, não sei o quê. Epá, tenho logo malta do PSD a responder como se eu estivesse a fazer uma piada ao Benfica, como se fez. Estou não sei o quê, coisa que era impensável há uns tantos, ou seja, a futebolização da política. Uhum. Não é só isso, é também as redes sociais, não é? As redes sociais, claro, têm uma à vontade. Agora tem. Deu uma à vontade, dão o poder da palavra. Como é que foi, se é o ovo, o que é que aconteceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha? Se as redes sociais estão a começar a fazer com que haja uma mutação de personalidade das pessoas... Ou se as redes sociais estão a pôr cá para fora aquilo que as pessoas já lá tinham dentro e não conseguiam. É a tese do bêbado, não é? Que é as pessoas com álcool ficam com a... Exato. Dizem a verdade, aquilo que já são, amplificam essa verdade ou são outras pessoas? Eu não sei, não tenho conclusão nenhuma. Agora... Eu já disse coisas bêbado que não... Isto das redes sociais... É por isso que eu não me alcoolizo muito. As redes sociais estão... as redes sociais acabam por ser... um dos grandes propagadores do politicamente correto. Sim. Ou seja, dentro... Aquilo é tão, é tão politicamente incorreto. Cada pessoa diz as bujardas que quer, mas depois levas com a reação que te que começa a inibir, e tu próprio começas-te a condicionar, começas a ter. É tal, é pá, deixa-me cá ver, depois manda esta boca, depois recebo aquilo. Por isso agora se calhar tantos... deixa-me cá baixar um bocadinho a fasquia. Toda a gente é o diácono remédios hoje, não é? Não, mais ou menos. Agora põe, põe auto, entre... nós, somos o nosso, nós temos um diácono remédios cá dentro de nós. Isto é perigosíssimo. É muito perigoso. Sim, tu agora quando escreves um texto. Eu, por exemplo, muitas vezes já o faço, coloco entre parênteses, tipo, eu sei que não sei o que, já para eliminar aqueles. Já sei o que é que estão a pensar. Estão a pensar, eu também pensei nisso. E... Pá, é impossível, é muito difícil. É incrível. É uma nova maneira de pensar e de trabalhar no humor agora. Mas isso é terrível. Não, há coisas do humor, há coisas que seriam impossíveis de fazer agora. Como? Então não há programas. Sei lá, pá. Filmes, tudo, vamos dizer. Há coisas, sei lá, o Ricardo até falou nisso. O Ricardo falou que havia sketches e textos que ele escreveu antes. Sim, sim, sim. Já era impossível escrever agora. E filmes. Sim, eu sei lá, filmes. Eu consigo concordar com isso, mas não me estou a lembrar de facto nenhum exemplo. Mas há, de certeza que há. É impossível fazer. Claro, claro. Pina, segues alguém no humor? Com militância? Não, vou apanhando coisas, é o que eu digo. Quem é que mais horas teve a tua atenção? Alguém? Pá, o Larry David, gosto do Larry David, o Ricky Gervais. Pá, ando por aí nessa onda. Pá, depois gosto daqueles filmes clássicos do Woody Allen, gosto daquele estilo de humor. Gosto desse estilo de humor. Tens algum favorito do Woody Allen? Any All ou outro? Epá, tenho assim vários. O Inimigo Público número 1. Sim. Aquele que é de ficção científica, que é o. O Zelig, não é? Não é o Zelig. O Zelig também é bom. Um que é. Pá, ficção científica. Ele assim, com umas bolas gigantes. Pois, eu sei, estou a ver. Sexuais, não sei quê. Depois o ABC do sexo também. Sim, é giro. Sim. Eu gosto desse estilo. Com humor não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Pina, hoje fazes anos, parabéns. Parabéns. Muito obrigado. És daquelas pessoas quando fazes anos podes facilmente ficar, como direi, há pessoas que ficam depressivas até, mas... Ficam o quê? Começam a pensar. Desculpa? Na vida. Sim. Eu, por exemplo, já tive aniversários em que não estava bem. Eu não sabia explicar porquê. Ultimamente estou sempre bem, mas aquilo mexe contigo, tu ficas a pensar, tipo, será que eu estou bem? Eu estava com esse medo quando fiz 30, mas balanço, depois, mas afinal. Não, mas tu nunca ligaste muito ao teu aniversário, não? Nunca fiz assim uma coisa especial, não? Eu faço sempre os amigos, sim. Então, sim, é um dia, se tu estás numa fase assim um bocadinho em baixo, o teu aniversário calhou ali naquela sequência de dias em que estás em baixo, também estás um bocadinho em baixo. Eu assumo isso um bocado isso. Mas quando olhas para trás, faltou-te. Quantas é que fazes, que Pina? 5-5. 5-5? 5-5? Faço 5-5 hoje. Faço. Parece mentira. Incrível. Parece mesmo mentira. Por acaso, quando olhas para trás, alguma coisa que tu achas que poderias ainda fazer? Ou. Eu tive ali um período de tempo muito concentrado, fiz coisas que eu acho que foram, que me deram grande gozo e foram importantes, não sei. Os tempos agora são outros, portanto tento gerir a coisa de outra maneira, mas acho que estou razoavelmente satisfeito. Talvez pudesse apostar mais, realizar um bocadinho mais de coisas se tivesse abertura para isso, mas também não se proporcionou, portanto, mas é uma coisa que eu agora penso para a frente, que eu ainda estou. Olha, tem um avião. Exato, é um ovni. O avião. Eu vou apanhar o avião agora para a frente. Estou a pensar gerir as coisas de outra maneira, fazer outro tipo de coisas, se é possível ou não. Vou vendo, porque os tempos também são diferentes. Temos de estar sempre atualizados. Pois é. O humor, com a idade, pode ficar mais apurado, mas também. Pode perder chão, não é? Sim. Pois, para deixar como? Referências, não chegas ao público. Sem tudo. Mas claro. Espera. Talvez só a literatura. Sim. Talvez sou um sim. romancista aguente o seu tempo. Porque sim. tudo é preciso, tu tens de estar sempre minimamente atualizado. Até, até a tua forma facial pode prejudicar-te. Tudo, tudo. Não é? Tudo, fica tudo. Ridículo tu colocares um determinado texto exatamente. Na pele de uma pessoa que claro, já está já diferente. Claro. Exatamente. O Herman pode... fala muito nisso. Sim, fala. O Herman fala muito nisso e ele sempre tentou gerir isso. Uhum. Aliás, o Herman agora tem uma coisa. Tem no Instagram muito... faz umas coisas. Sim, e o facto dele. Já não é a cara dele. Já não é a cara dele. Agora é a cara dele, mas ele foi inteligente ao ponto de. Ok, tirou e fica muito engraçado. Ele faz, fica a, sua, muito engraçado. Ele faz a sua própria caracterização nos uhum. efeitos do é verdade, sim, é verdade. Sim, sim, sim. E fica bom, muito bom. Engraçado. Fica muito engraçado aquilo. Tu não atacas no Instagram? Não, pá. Parece que agora o pessoal está todo aí para o Instagram, não é? Com os videozinhos. Sim, sim, não é? Sim. Eu não tenho Instagram. Vídeos, pois é. Pá. Podias levar vantagem. Podia meter-me nisso. Mas não. Mas não queres? Mas não quero. Não sei, vou ver. Não sei, isso por acaso é uma coisa que está. Mas o Herman faz isso muito bem, comecei uhum. a ver. Sim, o sim, sim. É, ou seja, temos de estar sempre. Claro. Sempre a ver coisas novas, a raciocinar de outra maneira. Eu tenho uma vantagem, eu como dou aulas na António Arroio, ao 12º ano. As aulas de cinema e vídeo. É. Pá, agora és uma vedeta. Sempre, olha lá, és uma vedeta na escola agora. Ah, mas ali não há brincadeiras. Eu comigo não há brincadeira. Que professor és tu? Como é que és como professor? Sou aquele professor que os alunos têm uma relação de amor-ódio. Sou tramado, mas depois quando a coisa... O gajo por acaso... Afinal é... Olha, boa. É assim... Não tiveram esses professores. É para eles sabem quem é que tem à frente. Claro que sabem. Isto é, a tua história no humor... Não, a história lá para trás... Produções fictícias, não, etc. Eles já não sabem, pá. Okay. Já não sabem. Às vezes, agora como houve na RTP Memória, houve umas cenas da Enciclopédia, houve ali um afloramento de coisas. Mas isso é como tudo, é baixo. Pois, claro. Temos que saber gerir a coisa. Mas eu como estou sempre com contacto dessas coisas... Por exemplo, o Ganda Noia, do Marcos Mendes, que muita gente não sabia o que era... Foi coisas que eu ouvi de dois ou três alunos da António Arroio. Era uma coisa que os putos estavam a começar na altura. Sim, sim. Uma coisa sim. mínima. Gandanoia. E ninguém sabia no país o que era o Gandanoia. O próprio Marcos Mendes. As pessoas perguntavam ao Marcos Mendes: o que é que alguma vez disse Gandanoia? Eu não, nunca disse Gandanoia, mas eu acho que sei o que é dizer Gandanoia. Tão bom, pá, tão bom. Por exemplo, é estar atento às coisas. O Gandanoia. Gandanoia. Cá está. Embora tenha muitas vezes o tom intimidatório que gosta de cultivar, depois Pina pode ser isto. E foi uma entrevista esclarecedora no seu dia de anos, onde ele faz, agora sim, vou dizer, Pina faz anos. Mal. Mas agora temos censura para as idades. Querem ver isto? Bem, vou repetir. Pina faz anos. Mas que estranho. Está bem. Ouçam, aquilo que é importante reterem é que está muito bem. Muito bem para estes anos. Muito bem. E para a semana voltamos com uma das mais jovens e promissoras vozes da comédia portuguesa, Manuel Cardoso. Do ponto de vista do público em geral, faz sentido às vezes cuidar com as referências. Mas a verdade é que às vezes nós também se calhar temos demasiado cuidado com as referências que alguém, por ser mais novo ou mais velho, não vai entender. E acho que isso às vezes é um exercício de condescendência, porque às vezes as pessoas não têm que saber só daquilo que é da sua época, não é? E pronto, por agora podem regressar à piscina ou outra coisa qualquer que estavam a fazer com o vosso tempo de férias, possivelmente do Tinder, não é? Pois, eu entendo. Finalmente, como havíamos prometido, não podíamos acabar sem uma surpresa surpreendente para Pina, que faz hoje... anos. Mas também para todos aqueles que, tal como ele, celebram hoje o seu aniversário. A surpresa que temos para eles... é, de novo, os parabéns, cantados por António Sala, mas desta vez acompanhado por Maria Viana. Não é Maria Vieira, isso é outra coisa. É a Maria Viana com a banda da Armada. É esta maravilha. Hoje dia de festa, cantam as nossas almas para a nossa... Uma grande... Valeu a pena, não foi? Pois bem, o Com Humor Não Se Brinca é uma ideia original de Fernando Alvim e Nelson Nunes, com sonoplastia de Paulo Castanheiro e música de Bandex. Com humor,